o Senhor a Jonas enviou para em Nínive a palavra anunciar. Fugiu de Deus e um navio tomou para Tarsis e já estava em alto mar. Mas Deus mandou uma grande tempestade e o navio estava quase a naufragar. Os marinheiros pediram a Deus piedade e pegaram Jonas e o atiraram no mar. Usa-me, ó Senhor. Senhor, a um peixe ordenou engolir a Jonas e a praia o levar. Dentro do peixe, Jonas a Deus clamou e foi o peixe numa praia por vomitar. Chegando ali, ele então compreendeu Senhor, ninguém pode se esconder. Deu a mensagem e o povo se arrependeu. Deus ouviu e não os deixou perecer.